Entrevistas, reportagens e música brasileira. A Agenda Cultural de São Paulo. Estúdio 1200, de segunda a sexta, às 9 da manhã. ZYK 520 AM, 1200 kHz. Ondas curtas. ZYD 960, 31 metros, 9.615 kHz. ZYE 961, 16 metros, 17.815 kHz. Rádio Cultura de São Paulo, emissora da Fundação Padre Anchieta, Centro Paulista de Rádio e TV Educativas. Caixa Postal 11.544, CEP 050-36900, São Paulo. E-mail, falecom@radiocultura.am.br. A Rádio Cultura apresenta... Salve, salve as rainhas do rádio! A Era do Rádio, com Carmélia Alves. A partir dessa semana, a Cultura passa a apresentar uma série que tem como protagonista a Rainha do Baião. Ele pegou aquele chapéu e enfiou na minha cabeça, escangalhou meu penteado todo e disse assim: você está sendo coroada nesse momento a Rainha do Baião. Carmélia Alves, suas histórias, seus colegas na música, seus ídolos. E eu imitava descaradamente a Carmen Miranda nos R's e nos S's. Todos eu fazia, né? A Era do Rádio com Carmélia Alves. A minha infância foi muito interessante. Eu sou filha de nordestino, tive aquele lar bem rigoroso mesmo, aquela educação rigorosa, mas o meu pai era muito alegre e gostava de música. Por isso eu acho que eu enveredei pelo caminho da música por influência dele. E tinha então o seguinte: meu pai, como funcionário público, ele tinha um ordenado pequeno, mas ele fez um bruto sacrifício e me deu um rádio. Um radinho que eu ficava ouvindo e cantava tudo. Olha, uma vez chegou uma pessoa, vocês podem imaginar, uma menina de 14, 15 anos, filha de cearense, sentada numa rede, aos berros, cantando Vicente Celestino. Vocês imaginem só. Então, tocava no rádio, eu acompanhava, me balançando naquela rede e gritando e tal, morando numa cidadezinha muito pequenininha, não tinha diversão, não tinha nada. Aí a vizinhança veio, chamou meu pai e disse assim: olha, senhor, cuidado, essa menina pode ter um problema, essa menina vai morrer tísica. Papai, vai o quê? Tísica, tuberculosa, grito o dia inteiro. Então essa foi a minha convivência com a música no início da minha vida, 14 anos, 13, 14 anos, mas não tinha vocação, dizia assim: ah, eu quero ser cantora. Eu era fissurada em Carmen Miranda. Então, quando ouvia Carmen Miranda, eu delirava, mas sem nenhuma intenção de conhecê-la ou poder conhecê-la, né? Porque morava completamente fora do Rio de Janeiro. Nasci no Rio de Janeiro, mas saí do Rio com 6 anos de idade. Então, foi a minha infância, foi muito bonita, criada num lugar pequeno, humilde, família também pobre, mas cheia de amor para dar. Nós somos as cantoras do rádio, levamos a vida a cantar. Bom, eu fui criada, como disse, com rádio, fissurada em Carmen Miranda, que tinha um programa importantíssimo nos anos 40. Ela fazia a Rádio Tupi, ela era da Rádio Tupi, junto com a Aurora Miranda. As duas faziam um programa e eu ficava coladinha no rádio, ouvindo Carmen e cantando igual a ela. E quando via uma fotografia, que era raro também, não tinha facilidade de ter hoje as revistas e mesmo o jornal, mas eu olhava aquela mulher maravilhosa e fiquei gamada, porque foi meu ídolo desde criança. Já me disseram que você andou pintando o céu, andou chupando muita uva nessa de caminhão. Agora anda dizendo que está de apendicite, que vai entrar no canivete, vai fazer operação. Foi que tem a flores bela nas cadeiras dé. Andou dizendo que ganhou a falta de banco. Abandonou a batucada lá da praça 11. Foi dançar o pirulito lá no Grajaú. Caiu o pano da cuíca em boas condições. Apareceu Branca de Neve com os 7 anões. E na pensão da dona Estela foram parrear. Quebra-quebra, Gabiroba, quero ver quebrar. Já me disseram que você andou pintando sete, andou chupando muita uva, até de caminhão. Agora anda dizendo que está de apelicinho, que vai entrar no caminhete e vai fazer operação. E que tem a felicidade nas cadeiras dessa. Andou dizendo que ganhou a flota de bambu, abandonou a batucada lá da Praça 11, foi dançar o pirulito lá no Cajaú. Você no baile dos 40 deu o que falar, canta do seu caramuru, bota o pajé pra brincar. Tira, não tira o pajé, deixa o pajé pra riar. Eu não te dou a chupeta, não adianta chorar. Disseram que você andou pintando pé, andou chupando muita uva, até de caminhão. E agora anda dizendo que está de apendicite, que vai entrar no canivete e vai fazer operação. Foi que tem a Florizela nas cadeiras dela. Andou dizendo que ganhou a flota de bambu, abandonou a batucada lá da Praça 11, foi dançar o pirulito lá no Crajaú. Naquele tempo não tinha muitos artistas, somente mulher. Tinha mais homens que mulheres, que eu me lembro, depois comecei a conviver com eles. Tinha Carmen Aurora, tinha Aracide Almeida, tinha uma maravilhosa que era Odete Amaral, que depois casou-se com Ciro Monteiro, que ficaram meus grandes amigos, porque depois eu acabei entrando na música e já me enveredando, eu vou contar para vocês como é que aconteceu. Num arranjo todo individual, vou executar Na Baixa do Sapateiro, produção que no estrangeiro atende pelo nome simples e expressivo de Bahia. Terminei os estudos nessa terrinha que fica pouquinho depois de Petrópolis, chamada Arial, e papai trabalhava na estrada, tinha que acompanhar o escritório, né? Terminado o primeiro ciclo de estudo de primário, eu fui fazer temporada de ginásio em Petrópolis, do Pedro II. Petrópolis é bem perto e voltava de ônibus. Bom, terminando isso, o que, que eu tinha que fazer? Eu tinha que fazer alguma coisa na vida. Eu já ia fazer 17 anos e meu irmão, que gostava de cantar, era talvez o que fosse o cantor da família, mas não deu certo. Ele disse assim: você tem jeitinho para cantar? Vai para o Rio de Janeiro e tal, vou botar você em programa de calouros. Eu achava aquilo engraçado, quer dizer, não fiquei nem com medo nem alegre. Fui para o Rio de Janeiro para começar a fazer um curso de comércio para arranjar um emprego. Meu irmão já era funcionário do DNR e quando eu cheguei no Rio de Janeiro, fui para casa de uma família, que a minha mãe era baiana e tinha uma família da Bahia, amiga nossa, fui para casa deles. Já era amiga das meninas, tinha três meninas. Bom, quando eu chego no Rio de Janeiro, meu irmão já tinha me programado, sem que eu soubesse, em dois programas de calouro. Do Ari Barroso, que era o mais famoso da época, eu já estava sendo chamada. E o curioso é que ele me programou com o nome de Carmélia Curvelo, que é o nome do meu pai. Carmélia Alves Curvelo seria, ele botou Carmélia Curvelo. Quer dizer, não funciona Carmélia Curvelo, não ia funcionar de jeito nenhum. Por isso ficou Carmélia Alves, que era da minha mãe. Aí eu cheguei no programa do Ari Barroso, que eu ouvia pelo rádio, sabia como ele era exigente, rigoroso com os calouros, né? E eu dizia para minha mãe, se eu fosse cantar nesse programa, e que esse homem aí não tinha conhecimento ainda, não tinha falado, ninguém tinha me falado de Ari Barroso, eu ia falar para esse homem parar com esse negócio, que ele falava assim: minha filha, quer me dar a bolsinha para eu segurar? Quer dizer, já tirava o pique da menina. A menina já ficava nervosa, ficava tremendo e tal. E quando ele falou, você vai cantar no Ari Barroso? Assim, agora é que me aguarde. Se pedir para segurar minha bolsa, ele vai ver o que eu vou responder para ele. Eu já fui com aquilo na minha cabeça. Você pode imaginar? Bom, resultado. Eu fui chamada para fazer o programa. Estava acumulado o prêmio. E era a hora do gongo, né? Quando ele dava o sinal, o gongo batia e o artista parava. Bom, na casa da minha amiga, da minha mãe, Dona Brandina, tinha as meninas, e as meninas tinham as coleguinhas do colégio dela. Disse assim: nós vamos levar um grupo para ver você cantar. Eu já fui com uma caca de auditório para lá. Então elas se sentaram lá para me assistir cantar. Passaram vários cantores, e ele sempre fazendo aquelas brincadeiras meio debochadas, e eu com medo que ele fizesse isso comigo, mas ele não fez não. Na hora que ele me chamou, agora uma cantora que vai cantar um número da Carmen Miranda. Aí ele fez duas ou três perguntas, eu respondi: de onde você é? Como é seu nome? Estava, tudo bem. Aí eu cantei o número da Carmen Miranda e eu imitava descaradamente a Carmen Miranda, nos R's e nos S's, todos eu fazia, né? E ele ficou impressionado. No final eu empatei com uma menina que gravou, cantou por sinal, muitíssimo bem, uma música clássica, Estrelita. Estrelita, bem, aquele negócio tudo bem, soprano, né? Tirou também cinco pontos. E nós dividimos o prêmio. Quero deixar às futuras gerações alguma coisa que o tempo não destrua. Muita gente, daqui a muitos anos, quem sabe, irá ouvir falar no compositor popular Ari Barroso. Quando eu saí dali, fomos tomar sorvete, eu e a minha turma. Agora acontece o seguinte, meu irmão disse assim, você já está sendo chamada na Rádio Cruzeiro do Sul para fazer... Eu falei, que legal, vou lá, olha que convencida que eu já estava, vou lá biscoitar esse prêmio, nós vamos tomar mais sorvete domingo que vem. E lá fui eu para o programa da Cruzeiro do Sul. E fui muito bem, cantei um outro nome de Carmen Miranda e tal, e a minha turma lá na plateia, eram 10 pessoas mais ou menos entre os rapazes, amigos delas e tal. Eu já tinha meu fã-clube. Foi muito bem. Aí disse assim, agora você vai para a Rádio Nacional, que não era famosa. A famosa naquela época era a Rádio Manique Veiga, que era dirigida por César Ladeira, que era a pessoa mais importante do cenário popular de rádio, né? Bom, aí lá fui eu pro programa do Barbosa Júnior, que era um humorista importantíssimo da época, chamava-se A Hora do Tiro. Bom, e o Barbosa Júnior era parceiro de Carmen Miranda. Carmen já estava radicada nos Estados Unidos, mas deixou a série, muita coisa gravada, e o Barbosa com ela. Bom, quando eu cheguei, saí com o regional, uma música da Carmen Miranda, e lá fui eu cantar, sempre na minha, né? Imitando Carmen Miranda, virando os olhos, virando a mão, fazendo aquelas coisas. E engraçado, vocês podem imaginar uma coisa, eu não conhecia essa moça. Aliás, eu tenho uma certa tristeza na minha vida de não ter conhecido Carmen Miranda. Quando Carmen morreu, eu estava viajando, já casado e tudo, não pude vir ao enterro dela. Mas tinha paixão por ela. Coração, governador da embarcação do amor. Coração, meu companheiro na alegria e na dor. Ah, felicidade procura da sorte. E a esperança sempre a última que morre. Cantei a música e o Barbosa ficou impressionado do meu lado e já querendo participar do número, que era o número que ele tinha gravado com ela, e todo saracuteando em volta de mim e tudo. Quando eu terminei, aplaudiram muito, era um programa que a Rádio Nacional fazia aos domingos, era um programa nobre, horário nobre. Quando eu terminei, que foram dar as notas, eu não ganhei prêmio nenhum, não fui classificada. E o auditório chiou. Deram o prêmio para uma outra menina lá. Aí começaram a gritar, né? Reclamando. E ele falou para o auditório, um momento, eu já vou falar sobre essa cantora. Aí se acalmaram e o Barbosa disse assim, vem cá, Carmélia Alves. Aí eu entrei. Você não ganhou o prêmio, mas vai ser contratada agora por mim para o meu programa. Quer dizer, eu fui contratada no ar, sem ganhar o prêmio, né? Já fui com um contrato para a Rádio Nacional. Foi aí que eu comecei, 1940. Eu me lembro bem, dia 17 de fevereiro, eu faço dia 14 de fevereiro, eu já tinha completado 17 anos. Dia 17 eu estava cantando no Ari Barroso, na outra semana, um mês eu tinha de rádio. Vamos dizer, semi-profissional, né? Eu era profissional de calouros. Então eu já era contratada para cantar no programa do Barbosa Júnior. Thank you. Carmen ou Carmélia. Coração. Coração, governador da embarcação do amor. Coração, meu companheiro na alegria e na dor. Ah, felicidade procurada corre. E a esperança é sempre a última que morre. Coração, coração, governador da embarcação do amor. Coração, meu companheiro na alegria e na dor. Ah, felicidade procurada corre. E a esperança é sempre a última que morre. Coração que não descansa noite e dia, sempre aguardando uma alegria, esperando no mar desta vida embarcação e a procura de um porto feliz de salvação. Coração, governador da embarcação do amor. Coração, meu companheiro na alegria e na dor. A felicidade procurada corre e a esperança é sempre a última que morre. Ai, coração, coração, o ganador da embarcação do amor. Coração, meu companheiro na alegria e na dor. A felicidade procurada corre e a esperança é sempre a última que morre. Ai, coração, governador da embarcação do companheiro na alegria e na dor. Ah, felicidade procurada corre e a esperança é sempre a última que morre. Coração, samba de Simval Silva, na interpretação de Carmélia Alves. A Era do Rádio, com Carmélia Alves. Faltou uma artista do programa Cazé e ele ligou para o Barbosa Júnior se ele podia mandar uma cantora do seu programa para substituir, fazer aquele horário que estava vago. E lá fui eu. Agora vocês podem imaginar, eu pesava 48 quilos, eu tenho 1,60m, meu marido dizia que eu era anã. Porque miudinha, magrinha, né? E sem produção nenhuma, que não tinha conhecimento de nada, completamente chula mesmo. Muito bem vestida, não modo de se dizer, mas simplesmente, de sandalinha, um vestidinho simples, seu cabelo sem arrumar, sem nenhuma maquiagem. Então chegou aquela garotinha insignificante para fazer o horário da Carmen Miranda. É brincadeira, né? Fala sério. Aí eu cheguei, veio me atender na porta, um rapaz assim, que ele era o... como se diz... assistente, né? É um contra-regra do programa. Você, ele olhou assim, meio me esnobando, né? Assim, ô menina, você é que vai cantar? Eu disse, é, sim, senhor, sou eu que vou cantar. Aí ele não acreditou muito, não. Vamos então, vamos lá pro regional. Agora vocês podem imaginar, quando eu entrei na sala do regional, o regional da Carmen Miranda. Tuti, Laurindo de Almeida, que depois foi trabalhar com ela nos Estados Unidos, Luiz Americano e João da Baiana. Era justamente o grupo que acompanhava a Carmen Miranda e que gravava com ela. Aquilo que me deixou num suspense de alegria, né? Não foi preciso ensaiar, eu estava dentro do contexto regional da Carmen Miranda, repertório da Carmen Miranda e eu na maior alegria. Eu entrei para cantar, a regional se posicionou e comecei. Cantei o primeiro número. Quando eu fui cantar o segundo número, começou a passar uma pessoa de homem do meu lado assim. Passou o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Eu conheci o César Ladeira de vista, né? Não tinha intimidade, mas conheci de vista. Eu vi que o César Ladeira passou. 4 horas. Não, entendi aquilo. Passaram, foram para a técnica. Ficaram de lá, espiando eu cantar. Cantei 4 números. Eu tinha cantado 1, cantei mais 3. Quando terminou, lá vem eles. Tá, foi embora. Era a direção da rádio, que estava ouvindo embaixo, e foram ver quem é que estava cantando. Aí o César Ladeira disse, mas é a Carmen Miranda cantando? Não se dizia o clone, agora seria, né? Aí, mas ficaram impressionados, né? Como é que eu consegui imitar? Hoje eu não sei, se eu quiser imitar, eu já não sei fazer. Recebi o cachê, entreguei para minha mãe o dinheiro, ela estava sentada me esperando. Aí o rapazinho chegou e disse assim, mana Carmen. Ele falou assim, ô menina, Carmen Alves, é você? Eu disse, sou eu, sim senhor. Então o diretor quer falar com você. Aí eu termino a base. Falei, pronto, eu fiz alguma coisa errada, não sei o que é. E eu fiquei nervosa, né? Não fica nervosa não, menina. Ele quer que você vá lá falar com ele, vai lá. E eu fui. Eu botei a cabeça assim pro dentro da escritório, daqueles 4 anos que tinham passado, né? Eram os mosqueteiros. Eu olhei, eram os 4, né? Era o doutor Edmar Machado, que era diretor-geral, César Ladeira, diretor artístico da Rick Veiga, Geolino Amado e Gilson Amado. Os 4 sentados. Eles olharam para mim assim, você é menor de idade, não é? Esse senhor tem 17 anos. Está acompanhada? Estou acompanhada da minha mãe. Então vai chamar a sua mãe. Aí eu fui chamar minha mãe. Só que a minha mãe, aquela baiana sisuda, né? E fica olhando assim pro chão, né? Pensando na vida. Eu disse, mamãe, o diretor quer falar com você. Não vou lá, não. Mamãe, tá chamando. Eu não vou lá, não. E aquela nordestina, né? Não vou, não. Mas então como é que eu faço? Manda chamar seu irmão. Aí eu voltei, eu falei, a minha mãe disse que não vem, eles começaram a rir, né? Disse assim, você tem mais alguém? Eu tenho meu irmão, mas ele não tá aqui. Você traz seu irmão aqui amanhã. Então no dia seguinte eu fui com meu irmão. Aí aconteceu realmente a coisa mais importante que na minha vida, né? Para ser contratada para ocupar o horário da Carmen Miranda. E eu usei esse horário durante 1 ano. Parei porque eu fui para o Copacabana Palace e aí já não dava para fazer as duas coisas. Cantando só o repertório dela, e foi quando eu conheci Assis Valente, que era o grande compositor da preferência dela, que fez músicas para mim, inclusive, depois com um grande amigo meu. Enfim, comecei a fazer minhas amizades, aquela coisa toda, e crescer artisticamente dentro da Rádio Maringá Veiga, usando o horário da Carmen Miranda. Isso me deixou a maior alegria na minha vida. Autor de Camisa Listada, Uva de Caminhão e de outros sucessos de Carmen Miranda, o baiano Assis Valente colabora naquela que seria a primeira gravação de Carmélia Alves. Tem muita gente fazendo disco independente, mas vocês querem saber quem foi que fez o primeiro disco independente da história do Brasil, da música popular brasileira? Fui eu. Vou contar para vocês a história. Eu cantava no Copacabana Palace como crooner e tinha uma pessoa importantíssima dentro do grupo, que era o grupo do Copinha. Era Benedito Lacerda, um grande compositor de muito sucesso da década de 50, né? E eu fiquei muito amiga dele e ele me acompanhava, tocava os chorinhos, eu cantava e tudo. Chegou um dia para mim e disse assim, eu já crooner do Copacabana, onde trabalhei quase 10 anos, né? E disse assim, você precisa gravar, menina. Bom, era difícil não gravar ninguém, só gravava os grandes astros, já classificado como grandes astros. Eu disse, eu gostaria e tal, mas eu vou fazer uma gravação com você, eu vou lá na Vitor, RCA Vitor, vou falar com o Atari para fazer uma gravação, você tem futuro, vamos lá, vou falar. E eu agradeci muito, era meu padrinho, né? Aí ele foi e voltou assim, já tem a gravação para você fazer. Aí eu fiquei eufórica, vou gravar meu primeiro disco e tal. Ora, Assis Valente veio e disse assim, eu vou fazer a música para você gravar. Então marcou a gravação. Quando foi marcada a gravação, ele chegou para mim e disse, olha, tem um probleminha lá na RCA Vitor. Eu disse, probleminha? Qual é o probleminha, Benedito? Eram americanos, os donos, né? Que tomavam conta, os diretores. Ele está exigindo uma coisa. Eu digo, o que é que ele quer? Ele disse, quer que você tem que pagar a matriz. Eu disse, mas eu vou gravar e vou pagar para gravar? É, tem que pagar, senão não grava. Porque é muito cara a matriz. A matriz era uma matriz de cera que se usava, né? E se estragasse, Eu nunca estraguei uma matriz da minha vida. 1943. RCA Victor. O certo é que a gravação saiu, e saiu excelente, e eu então sou a pioneira, fui eu sim que comecei esse lance de pagar a sua primeira gravação. Não vem com esse papo agora, todo mundo hoje é pai da criança. É fulano, é cicrano, ah, porque meu disco independente, é porque eu que fiz o primeiro, não foi não. 1943 saiu uma música chamada Quem Dorme no Ponto é Chofer, de Assis Valente com Carmélia Alves, RCA Victor. Esperando a sua vez. Esta vida é muito boa, mas depende do freguês. Eu já tenho uma buzina, mas não posso buzinar. Quem buzina pela rua faz o povo bobear. Bobeia quem quer, que dorme no ponto é chofer. Bobeia quem quer, que dorme no ponto é chofer. Bobeia quem quer, que dorme no ponto é chofer. Este mundo é uma buzina, alguém tenta desafinar. Outro alguém mais poderoso está querendo consertar. Brevemente esta buzina ficará em condições, buzinando com firmeza na grandeza das nações. Quem dorme no ponto é chofer. Batucada de Assis Valente. Face do primeiro, 78 rotações de Carmélia Alves. Um aqui, outro ali, outro lá, conseguiu os 400 mil réis, que era muita grana naquela época. Bom, os 400 mil réis eu entreguei para o Benedito para entregar na direção da RCA Vivo para gravar. Aí, para economizar a gravação, olha bem, cantava no Copacabana comigo, Elisete Cardoso, começo de carreira, Nelson Gonçalves, Ciro Monteiro, Nuno Rolan. Foram os meus cantores de coro nesse disco. Foram os quatro para lá para não ter despesa de pagar coral, né? Para fazer o coro, que era a música de carnaval que eu ia gravar. Então eu tenho um disco importante na minha vida, né? Grandes astros maravilhosos, a minha divina Maria Elisete Cardoso, Nelson Gonçalves, Ciro Monteiro, todos eles foram para a gravação. A outra face do primeiro disco, Deixei de Sofrer, Carmélia Alves e seu luxuoso coral. Já vencida pela dor, e ao ver você aparecer, gritei então: já não sofre mais meu coração. sofri mais, meu coração. Eu vivia sem carinho, sem amor, quase estava já vencida pela dor. E ao ver você aparecer, gritei então: já não sofri mais, meu coração. Carmélia Alves em Deixei de Sofrer, samba de Dino e Popai do Pandeiro, gravação de 1943, lançada no Carnaval de 44. O Carnaval não tem mais aquela evidência que tinha antigamente. Eu quero perguntar para alguém de vocês aí que está me ouvindo, será que você se lembra o que você cantou no Carnaval passado? Ou esse ano, se é que você está brincando carnaval, ou num clube, duvido, você deve estar cantando, mamãe eu quero, não é não? Você pensa que cachaça é água, as águas vão rolar, vocês estão cantando os sucessos dos anos 50, 60, porque ninguém faz mais carnaval. E que nós fazemos o carnaval, na Rádio Nacional, em setembro, já lançávamos os sucessos das músicas daquele ano, e fazíamos os clubes, com as batalhas de confete, que se chamava naquele tempo, com a Orquestra Tabajara do Severino Araújo, o coro da Rádio Nacional, e os cantores todos fazendo, desfilando todo aquele sucesso dos anos anteriores e o sucesso daquele ano. E sempre, todo ano, tinha um número, vamos dizer assim, de 10 músicas que apareciam para se incorporar às que já eram um sucesso. Então acabou, o carnaval está acabando, infelizmente, mas nós vamos tentar reerguer. Eu já fico admirando muito essa cultura pelo seguinte, porque a rádio e a TV Cultura trabalham em função da música popular brasileira, somente da música popular brasileira. Isso deveria ser copiado por outras emissoras. Estamos apresentando Era do Rádio, com Carmélia Alves. Carmélia Alves, que para mim foi a expressão maior da música popular nossa nesse gênero, e uma intérprete fina de qualquer outro gênero. Ela foi crooner do Copacabana, né? Lá no Rio, muito tempo. Fazia aquele programa noturno, cantava todos os gêneros, era um sucesso, era extraordinário, mas especialmente nesse gênero brasileiro era incomparável. Hervé Cordovil em MPB Especial. TV Cultura, 20 de março de 1973. E a Carmélia me deu muita, muita sorte. Ela gravou Me Leva, que foi o primeiro, eu vou postar um pedacinho. Gravou depois Cabeça Inchada, Sabiá na Gaiola, Pé de Manacá, Adeus, Adeus Morena, gravou o Chachado, gravou tudo quanto é música minha daí pra diante, né? E até hoje a Carmélia ainda grava as minhas músicas. E toda vez que ela tem um programa de televisão, um programa de rádio, ela tem que cantar o meu repertório, tem que chegar lá e dizer o Hervé Cordovil e tal. Então, minha gente, vamos dar um abraço daqui pra Carmélia Alves, que ela é uma amiga formidável, viu? E fora disso, a grande intérprete que é a nossa. Vamos mostrar, Me Leva? Isso é uma toada mineira, né? Mandei arriar meu cavalo, que é hora de eu ir viajar. Perdei a mão da morena e ela se pôs a chorar. Não chora não, moreninha, que eu vou e torno a voltar. Me dá um abraço apertado, que é pra de mim se lembrar. Então se ela respondeu: me cheguei na curva curva da estrada. E pra trás eu fui olhar, vi a morena chorando, um lenço branco a banar. Então se ainda escutei, me leva. TV Rodovia, mineiro de Viçosa, radicado em São Paulo, um grande maestro, um grande compositor de muito sucesso, aliás, bastante esquecido. Precisamos trazer de volta, precisamos resgatar a sua memória, que realmente foi um grande, grande, grande artista. Foi pianista de Carmen Miranda, foi pianista de Noel Rosa, quer dizer, é um homem que tem história para contar. Então o Hervé me deu uma toada, baião, foi a primeira invenção minha dentro do baião. Aí o Ivon Cury, que trabalhava comigo no Copacabana Palace, disse: ah, Carmélia, grava comigo, eu não gravei ainda, queria gravar com você e tal. Então eu resolvi gravar com o Ivon, que é o Me Leva, que foi uma toada baião, muito. Aí que o Hervé Cordovil, mineiro, mas o mineiro tem um pouco semelhante ao nordestino também, a música sertaneja se assemelha muito à música nordestina, né? Com aquele sentimento, aquela coisa de cultura. E o Me Leva era um motivo popular que ele fez, e aconteceu uma história com o Me Leva. Foi a minha primeira gravação. São três versos. Então o Radamés Inhater, que era o meu maestro, que arranjava minhas músicas, fez o arranjo, a toada. Então o Ivon cantava o primeiro verso, cantava o segundo, e o terceiro verso eu estava cantando. Mas a finalização dos versos sem fazer era eu. E na gravação tinha um estúdio pequeno, que era uma salinha, com orquestra meia, não clássica, mas com violinos, que era uma toada bem romântica, e um pequeno estúdio, uma pequena técnica, né? E só tinha um microfone para a orquestra e um microfone para o cantor. Agora, o Ivon Cury tinha 2,03 metros de altura, e eu 1,60 metros, vocês podem imaginar. Como é que podia cantar um anão com gigante? Não dava, né? A gente que tem amor, é triste a separação. Caboclo parte chorando, mas deixa o coração pensando na moreninha. Eu resolvi a voltar, encontrei a coitadinha com os olhos tristes a chorar. Então se nós dois falou, aí em dueto eu falei com isso, me leva. Oi. Aí meu marido disse assim: peraí que eu resolvo isso. Foi lá embaixo e trouxe um caixotinho e botou para eu subir no caixote para nivelar com o Ivon. Vamos passar para ensaiar. Aí a música diz assim, vocês devem se lembrar, porque foi um grande sucesso, muita gente está ouvindo e está se lembrando hoje. Mandei arriar meu cavalo, que é hora de viajar. Peguei a mão da morena, ela agarrou a chorar. Não chore não, moreninha, que eu vou e torno a voltar. Me dá um abraço apertado, que é pra de mim se lembrar. Aí a orquestra fazia uma parada, e os violinos preparavam, e ele dizia assim: então se ela respondeu, aí eu dizia: me leva. Aí a orquestra para o segundo verso, e tinha um terceiro verso. Agora, para eu fazer esse Me Leva, enquanto o Ivon estava cantando, eu procurava dar uma cadenciazinha no corpo para sentir o ritmo da música, né? Ainda mais que era ralentando. O que aconteceu? Estava ensaiando, mas o caixotinho balançou e eu fiz assim: oi! Mas de brincadeirinha, né? Porque balançou, eu quase caí, e a orquestra começou a aplaudir. Mas ficou tão bonito, faz assim. Então a música tem esse oi em todas as terminações do Me Leva. E que foi um grande sucesso. Não diria que foi o oi que fez sucesso, mas que agradou a beça. Então, foi essa a história do disco que eu gravei profissionalmente, contratada pela Continental. Mandei arriar meu cavalo, é hora de eu viajar. Apertei a mão da mulher, ela chegou. se fosse a chorar. Não chora não, moreninha, que eu vou e torno a voltar. Me dá um abraço apertado, que é pra mim se lembrar. Antônia não respondeu. Me apertei na espora do bicho e danei a galopar, mas o olhar da morena quase que fez eu cortar. Cheguei na curva da estrada e pra trás eu fui olhar, e a morena chorando, um lenço branco a banar. Se ainda escutei, me leva hoje. A gente que tem amor é triste a separação. Encontrei a coitadinha com os olhos tristes a chorar. Juntou-se nós dois. Carmélia Alves e Von Cura em 1949. Me Leva, tema de Hervé Cortovil e Rochinha. Quando Me Leva fez sucesso, eu já contratada pela Continental, nós tínhamos todo trimestre tínhamos um lançamento de um disco. Às vezes até se fazia mais de um, porque era muito sucesso e tudo. Aí veio o segundo trimestre, o Hervé apareceu no Copacabana Palace, porque ele era presidente da Sabembra e vinha todo mês ao Rio. E disse, eu tenho uma música pra você. É a tua cara, é aquilo que eu disse há pouco. É a tua cara. Aí chegou e cantou, sabia lá na gaiola, fez um buraquinho. Voou, voou, voou, voou. E a menina que gostava tanto do bichinho, chorou, chorou, chorou, chorou. Eu gamei logo pela música, uma música tão singela, tão infantil, tão bonita. Disse assim, você vai gravar isso. E foi meu primeiro sucesso, como eu digo sempre, é meu primogênito. Sabiá na gaiola de Hervé Cortovil e Marvira. Sabiá lá na gaiola fez um buraquinho. A menina que gostava tanto do bichinho chorou, chorou, chorou, chorou. Sabia lá na gaiola fez um buraquinho. Uou, uou, uou, uou. E a menina que gostava tanto do bichinho chorou, chorou, chorou, chorou. Sabia fugiu pro terreiro, foi cantar no abacateiro. E a menina vinha chamar, vem cá, Sabia, vem cá. Sabia fugiu pro terreiro, foi cantar no abacateiro. E a menina vinha chamar, vem cá, Sabia, vem cá. biola na gaiola fez um buraquinho. E a menina que gostava tanto do bichinho chorou, chorou, chorou, chorou. A biola na gaiola fez um buraquinho. E a menina que gostava tanto do bichinho chorou, chorou, chorou, chorou. A menina diz soluçando: sabia, estou te esperando. Sabia, responde de lá, não chore que eu vou voltar. A menina diz soluçando: sabia, estou te esperando. Sabia, responde de lá, não chore que eu vou voltar. Carmélia Alves em 1950. Sabiá na Gaiola, Baião de Hervé Cortovil e Mário Vieira. Eu já cantava no Copacabana como crooner, e eu cantava tudo, né? Cantava, só não cantava música americana, que o meu marido, que era especialista, fazia. Eu cantava bolero, cantava arruma, tchá-tchá-tchá, samba-canção, samba, e já botando o baião pra quebrar também, né? Porque era uma casa super sofisticada, e o Luiz dizia assim: fica com o society que eu fico com o pé no chão, porque o pessoal Copacabana era muito... não gostava de tango, essas coisas, não gostava. E eu forcei a barra e botei o baião de soirée. Bom, mas acontece que o Hervé disse assim: olha, foi gravado, mas eu queria alegre, como você faz as coisas alegres para o pessoal dançar. Porque o Solon gravou essa música assim: eu tô doente, morena, doente eu tô, morena, cabeça inchada. Já pensou? Música romântica que tá com a cabeça inchada? Não dá, né? Foi até um sucesso. Mas o Hervé queria essa música no gênero que eu quero. Eu tô doente, morena. Doente eu tô, morena. Cabeça inchada, morena. Toi, toi, toi. Ai, morena, quer dizer, alegre jogada, né? Com uma música bem alegre e tudo. E eu cavei e fui, estourou de sucesso. Aí tudo que eu gravava fazia sucesso. Era fácil, fácil. Cabeça Inchada, Baião de Hervé Cortovil, Carmélia Alves, em 1951. Olha aqui, vocês que estão ouvindo, vou contar uma historinha bem engraçada para vocês. Vocês conhecem a música foi sucesso. Muita gente da minha faixa etária hoje deve estar curtindo aí a Carmélia Alves dos anos 50, 60, 70. Andei ausente um tempo, mas voltei. Tô firmando aqui. Agora, veja bem, o que aconteceu? Eu já fazendo sucesso com o Baião, cantando, fazendo shows e viajando e tudo mais. Um dia eu gostava muito de cinema, meu marido também. Então nós íamos regularmente, víamos pelo menos 2 filmes por semana. Um dia nós estávamos na cidade e ele disse assim, vamos ao cinema, que o Copacabana pegava às 10 horas da noite, era de tarde. Aí nós passamos na Senador Dantas, Cinema Vitória. Estava em letras garrafais lá, escrito assim, Bibi Ferreira e Sabu. A Bibi, minha comadre, ela já era minha amiga, ela começou cantando comigo na Rádio Manique Veiga, quando eu comecei na Manique também. E então a gente tem uma amizade muito grande desde essa época. Aconteceu que eu disse pro meu marido, eu quero ver a Bibi, vamos ver o filme. Quando nós entramos no cinema, o filme já estava no meio. Aí apareceu a cena em que a Bibi cantava, sentada na beira de um rio, com violão, e o Sabu, artista famoso daquela época, olhando para ela, e ela cantando, e ela cantava uma música assim. Oi, tepa no coqueiro, tira coco, jipe, jipe, inheco, inheco, no coqueiro, olirá. No violão, ela acompanhando no violão. E eu achei aquilo interessante. E ela cantou, e a letra era repetida. Papai, cadê Maria? Maria foi passear. Os passeios de Maria faz papai e mamãe chorar. E achei que coisa engraçadinha e tal. Que gamei com o negócio. Tinha poucos baiões, muito poucos. Estava começando o sucesso do baião, né? 1950, né? Aí eu falei, gente, eu preciso arranjar mais baiões. Eu pedia para o Humberto, pedia para todo mundo e ficava ouvindo, mas não tinha tanto baião, não. Aí tinha, às vezes até tinha, mas não gostava, não queria. Não era o que eu queria. Aí o meu marido inventou uma coisa. Ele começou a cantar, por exemplo. Tá cantando. Peguei um Ita no norte e vim pro Rio morar. Adeus meu pai e minha mãe. Adeus Belém do Pará. E o povo começava a dançar. Aí a gente cantava outra, então não tinha mais pra cantar. Quando não tinha mais pra cantar, ele começava. Melhorar, melhorar, é melhor e não faz mal. Na sua casa tem barata. Aí a gente fazia anúncios cantado dentro do ritmo do baião, porque não tinha música para completar aquele período de canto. Aí eu peguei essa deixa da Bibi e comecei a bater com a mão do lado de fora do carro o trepa no coqueiro como baião. Oi, trepa no coqueiro, tira coco, jipe, jipe, nheco, nheco, no coqueiro, olirá. Oi, trepa no coqueiro, tira coco, jipe, jipe, nheco, nheco, no coqueiro, olirá. E meu marido parou o carro e disse assim, ficou bom isso aí, faz outra vez. Aí lá fomos nós para Copacabana. Quando nós chegamos, cheguei na cantina, falei, Copinha, vem cá. E eu vi, aí conta a história para ele. Ele disse assim, como é que é o baião? Eu digo, não é baião, ela canta uma canção. E eu que botei em ritmo de baião. Ele disse, cante aí. Aí ele já tirou o tom no clarinete e tal. Ai, que bonitinho. Tá, vó, você vai cantar de grito. Eu vou aprender e tal. Vou descobrir quem é esse baião, essa música. Aí quando eu subi no palco, ele começou. No clarinete. Eu fiquei olhando pra cara dele, assim, que negócio. Não tinha nada a ver com, né? Não tinha nem ensaiado. Ele ria, assim. Fazia sinal pra mim, cante, cante, cante. Aí eu comecei a cantar, olha, foi o pessoal aplaudiu, foi um sucesso danado, eu comecei a brincar. Eu começava logo a gritar, oi, tapa no coqueiro, tira coco, chip, chip, nheco, nheco. Eu comecei, nheco, nheco, comecei a brincar e o pessoal começou a me chamar de nheco, nheco. Bom, resultado, daqui a pouco veio um pedido, pra senhora repetir aquela música que cantou da pouco, do nheco, nheco, e chamava o nheco, nheco. A música explodiu dentro do Copacabana Palace. Tira pouco de pijipinha cunheco no coqueiro olirá. Oi, trepa no coqueiro, tira pouco de pijipinha cunheco no coqueiro olirá. Papai, cadê Maria? Maria foi passear. Papai, cadê Maria? Maria foi passear. Os passeios de Maria faz papai e mamãe chorar. Os passeios de Maria faz papai e mamãe chorar. Trepa no coqueiro, tira coco, jipe, jipe, nheco, nheco, no coqueiro, olirá. Oi, trepa no coqueiro, tira coco, jipe, jipe, nheco, nheco, no coqueiro, olirá. Maria é moça nova, sorteira não tem juízo. Maria é moça nova, sorteira não tem juízo. Os passeios de e Maria só pode dar prejuízo. Os madeiros e Maria só podem dar prejuízo. De pinhaco, nhaco, no coqueiro, olirá. Oi, trepa no coqueiro, tira coco, de pinhaco, nhaco, no coqueiro, olirá. Maria sobe na beira, Maria pula o regato. Maria sobe na beira, Maria pula o regato. Mas com essa brincadeira, gasta a sola do sapato. Mas com essa brincadeira, gasta a sola do sapato. Oi, trepa no coqueiro, tira coco, de pinhaco, nhaco, no coqueiro. Trepa no Coqueiro, tema de Ari Kerner, Carmélia Alves, em 1950. O Baião não deixou o bolero, quer dizer, o bolero entrou no Brasil com muito sucesso, mas estava entrando demais, estava rechaçando toda a nossa música popular brasileira. Jardim tocava bolero e o Baião veio em cima e acabou com a invasão. Quer dizer, fazia sucesso, mas tinha que estar o Baião e a música popular brasileira também. Isso deu uma demonstração de nacionalismo maravilhoso, mas isso também já está fora de cogitação hoje em dia. Hoje em dia, infelizmente, não se usa mais isso, mas precisava voltar. Temos que lutar pelas nossas raízes, lutar pelo que é nosso, que nós temos coisa muito boa para dar e vender. Na próxima semana, a Corte do Baião. A rainha encontra a princesa. Carmélia Alves recebe Claudete Soares. A Era do Rádio com Carmélia Alves. Produção executiva, Lia Machado Alvim. Na minha temporada em Portugal, para homenagear os portugueses e o carinho com que me receberam, eu cantava um fado. Cantava do meu jeito, como brasileira, não é? E o Raul Solnado, grande Raul Solnado, humorista famosíssimo em Portugal e no mundo inteiro, me ouvindo cantar, disse assim: Carmélia, tu cantas muito bem. Locução, Carlos Oliveira. Montagem, Alex Capa. É, eu fiquei muito contente, puxou um elogio desse, ele me deixou bem maravilhado. Agora eu disse para ele o seguinte: o Solnado, eu canto do jeito que eu cantei porque eu sou brasileira. Canto muito bem, como tu disseste, mas porque canto sem sotaque. Roteiro e direção, Vilmar Bittencourt. Ele ouviu isso e disse: espera lá, quer dizer, Carmélia, que nós descobrimos o Brasil. Demos o idioma. E quem tem sotaque somos nós, pá! A Rádio Cultura apresentou A Era do Rádio com Carmélia Alves. Realização: Rádio Cultura de São Paulo. Na linguagem, clareza é tudo, já dizia o filósofo chinês Confúcio. Para conhecer a língua que usamos na música, na arte, no trabalho, na política, leia a revista Língua Portuguesa. Todo mês, a revista Língua Portuguesa transforma em matérias e reportagens muito agradáveis o que há de mais relevante no idioma português e na fala brasileira. A revista Língua Portuguesa está todo mês nas bancas. Mais informações, www.revistalingua.com.br. Tião Carvalho apresenta seu novo CD, Tião Canta João. Eu fui me aproximar da cidade do João, da família do João, dos amigos do João, para ficar mais seguro, uma, para ter um aval burocrático, né, que dá de liberar as canções, né, direitos autorais, e sentir que tinha um carinho pela obra dele, entendeu? Isso foi importante para mim também. Uma entrevista exclusiva com Tião Carvalho. Houveram muitas canções dele que foi difícil de você não gravar, entendeu? O cantor Tião Carvalho, no Toda Música, quarta às 18h, aqui na Cultura M. ZYK 520 AM, 1200 kHz. Ondas curtas. ZYD 960, 31 metros, 9615 kHz. ZYE 961, 16 metros, 17815 kHz. Rádio Cultura de São Paulo, emissora da Fundação Padre Anchieta, Centro Paulista de Rádio e TV Educativas. Caixa Postal 11.544, CEP 050-36900, São Paulo. E-mail, falecom@radiocultura.am.br.